história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação, Luiz Magno. Olá, meus amigos. Mais uma vez quero agradecê-los por prestigiar mais uma edição do nosso Arquivo Guaíba. E nesse final de semana, uma edição especial. No próximo dia 21 de outubro, completa 80 anos Edson Arantes do Nascimento, aquele que transformou a arte do futebol e tornou-se o rei da modalidade, não à toa. Pelé é o nosso homenageado do Arquivo Guaíba, que vai relembrar momentos da carreira de Pelé no Santos, na Seleção Brasileira, no Cosmos e também, claro, algumas situações de sua vida extracampo. A vida mais do Edson do que do próprio Pelé. E a gente começa este Arquivo Guaíba, de fato, trazendo opinião e também com um pouco de informação de Carlos Guimarães, que vai falar a respeito dos primeiros anos de Pelé e o futebol. Falar do início da carreira do Pelé, falar do início da carreira de Edson Arantes do Nascimento, é também falar da mais fulgurante aparição de um jogador de futebol em todos os tempos. Numa época em que se revelava muito cedo um jogador, numa época em que se revelava muito cedo o menino como homem, né? Com 15, 16 anos já estava pronto para ser adulto. Numa época em que a maturidade, ela obrigatoriamente, ela pulava algumas etapas, né? Ela antecipava algumas etapas. A gente era muito mais maduro antes do que se é hoje em dia. E isso tem, evidentemente, chegava até o campo de futebol, chegava até os clubes, chegava até o processo que se envolvia com os jogadores. E o Pelé é um desses casos. Mas por que que ele teve um tratamento diferenciado? Porque ele era diferenciado. Pelé começa realmente a jogar pelo Santos em 1956, 15 para 16 anos. Em 1957 ele já é convocado para a Seleção Brasileira, convocado pelo técnico Silvio Pirillo. O Pelé surge no Santos no momento em que o Santos também tenta se enquadrar como um grande do futebol paulista. E numa década em que o Santos era o quinto na hierarquia, sim, houve uma época que a Portuguesa estava à frente do Santos. A Portuguesa, ela é campeã do torneio Rio-São Paulo nos anos 50. Ela tinha jogadores em seleção brasileira, tinha o Djalma Santos, tinha o Brandãozinho, tinha o Julinho Botelho, que foi revelado. A Portuguesa, ela era um time, um clube à frente do Santos em termos de revelação. O São Paulo, que embora mais recente, sempre já nasceu grande, né, e contava sempre com grandes reforços e tinha jogadores também em seleção brasileira. O Corinthians, que embora o título de 1954 tenha retornado só lá nos anos 70 com aquele gol do Basílio, mas era o grande Corinthians, e era um Corinthians na década de 50 de grandes jogadores, como Cláudio, como Baltazar, como Luizinho, como Roberto Belangeiro. E o Palmeiras, que também era uma grande equipe, o Palestra, né, também de grandes jogadores, e que estava na seleção brasileira. E o Santos não, o Santos era o time litorâneo, o Santos era a quinta força, o Santos era o time que não tinha o peso de um São Paulo, Palmeiras, Corinthians. E isso se altera a partir da chegada do Pelé. O Pelé no início já é colocado como titular, já se vê que é um fenômeno, vai para a seleção com 16 anos, vai para uma Copa do Mundo com 17, vai como reserva para a Copa 58, é reserva do Dida. E talvez ali ninguém discutisse, embora houvesse uma sempre tradicional briga entre Rio e São Paulo, né? Não se discutia muito isso. Dida era um ídolo no Flamengo, era um grande jogador, e o Pelé toma a posição do Dida e consegue, no meio da competição, ser titular e fazer tudo o que fez, especialmente contra o País de Gales, França, e na final contra a Suécia. Depois da Copa do Mundo é outro patamar, tá? Aí vem o histórico do time do Santos, vem o processo de transição, vem o time de Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. O Santos domina o futebol brasileiro, vem a Copa 62, Pelé se machuca, o Amarildo substitui, mas já no mesmo biênio, 62, 63, o Santos ganha o Campeonato Mundial com grande participação do Pelé, com grande atuação do Pelé. Dizem que talvez tenha sido a maior atuação que o Pelé já teve. Os anos 60, chega até a Copa de 66, onde o Pelé, como referência, ele também não consegue jogar, a seleção vai mal e ele ensaia abandonar a seleção brasileira. volta depois para a eliminatória 69, para a Copa 70, e o resto é história. A primeira parte da carreira do Pelé é uma parte até diferente em termos atléticos. Ele é mais franzino, ele é mais magrinho, ele não tem o desenvolvimento físico que fez, por exemplo, com que ele tivesse aquela explosão na Copa 70. Ele ganha músculo com o tempo, ele era um magrinho. E era o Pelé mais habilidoso, talvez, né? Um Pelé mais driblador do que um Pelé mais rompedor. Pelé menos coletivo também, ele foi mais inteligente com o tempo. Mas é um início de carreira único na história do futebol brasileiro. De Adson Arantes do Nascimento, nesse período glorioso para o futebol brasileiro e glorioso para o início de uma construção de uma carreira que ninguém na história teve igual. Magno. Muito bem, agora, após essa palavra do Carlos Guimarães, vamos começar a relembrar momentos, justamente, a partir da Copa de 58 até o desastre da Copa Inglaterra 66, findando este nosso primeiro bloco com a eliminação brasileira naquela Copa, num discurso de Pedro Carneiro Pereira. Brasileiro, e a tempo. Brasil 4, França 1. Deus não joga, mas sem camisa. Brasil 4, gol de Pelé. França 1. Exatamente 22 minutos de jogo. Gol de Pelé para o Brasil. E agora, seu juiz, veja se o senhor ganha essa partida, se puder. Bora lá para o Fontoni. Fontoni para Fontoni. Fontoni para Fontoni. Para Copá. Já parou, Luzito. Volta a pelota para Jonquinho. Jonquinho atira para Fontoni. Fontoni para Fontoni. Fontoni pelo comando de ataque. Parou em Bellini. Bellini para Orlando. Orlando para Zito. Perdeu para Fontoni. Ficou com Bellini. Bellini para Zagallo. Vai Orlando Zagallo pelo lado esquerdo. Ultrapassa a linha de divisória do terreno. Ainda Zagallo com a bola. Leva o Zagallo. Entrega para Pelé, Pelé está pelo lado esquerdo e não é Zagallo. Zagallo para Didi, retorna a Pelé descendo pela meia direita. Atira Pelé cruzado para Garrincha. Volta a bola para Pelé, corta a combinação e rompa na frente. Tira a pelota da grandinha de francesa. Entra na intermediária do time de blusa azul. Bateu a Zito que ficou caído também, Vavá. Vai embora Leroux. Leroux cruzou para Fontini, corta a combinação Bellini. Volta para Leroux. Leroux para Fontini, Fontini para Copa. O árbitro deu falta contra o gol do Brasil. Os amigos ouvintes queiram desculpar a fonia do locutor que vos fala. A queda de temperatura aqui na Suécia ficou todo mundo desprevenido. Já cobrou Copa, tirando para o gol do Brasil, corta Fontini. Volta novamente Nestorne, Nestorne para Kjellner. Kjellner atirou para Nestorne e para Zito. Vai levando Zito, ultrapassa a linha divisória. Entra em campo contrário, atira na ponta direita, corre Garrincha. Mas o árbitro deu impedimento. Somente um jogo como este. Somente uma performance do Brasil como esta. Somente uma injustiça como o Brasil está sofrendo aqui com o árbitro desta espécie. É que obriga a gente a falar quando não pode falar, quando a garganta já não dá mais nada. Mas vai embora o Brasil, nós também vamos. Vai Zagallo com a bola, Zagallo a Pelé. Pelé a Zagallo, atira pela linha de fundo. Tiro de gol para a ave da França. Alô Flávio, como vai a semifinal em Gotemburgo? A Suécia já concedeu 6 escanteios contra a Alemanha, mas o placar continua inalterado. 0-0 no segundo tempo e 1-1 no primeiro tempo. Portanto, 1 Alemanha, 1 Suécia. Atenção, ouvintes! A Suécia, segundo os informados, acaba de marcar seu segundo gol contra a Alemanha. Portanto, Suécia 2, Alemanha 1. E aqui, Brasil finalista, informou Ipiranga. Pode-se compreender o entusiasmo de nosso companheiro de equipe. Bola com a Pelé, entrou na área, atirou o gol! Na ponta esquerda, entra na frente de Bem Marques, entra finta e baixa Delinha, vai levando a bola e atrasar para Nenê Dos Santos, e o Dos Santos sempre para a área da Suécia, escorrega Pelé, fica com a bola, bate o adversário, atira, gol! Segundo tempo, Brasil 3, Suécia 1 na decisão da Copa do Mundo. Pelo meu cronômetro terminou, 200 lenços brancos contra 60 mil. Atirou Zagallo, cabeça Pelé. Gol! Gol! não também as fotografias com a representação nacional. O Pelini receberá a Copa do Mundo! Pelini receberá a Copa do Mundo! Instrumento do Progresso Nacional, um quarto de século. A refinaria de petróleo Ipiranga, pioneira da indústria de petróleo no Brasil. Vai ser reiniciada a peleja para a cobrança desse canteiro com Garrincha, curto para Djalma. Djalma ao lado da área, prepara o lençol, atira. Pula, babá, contando de cabeça para o Zagallo. Deixou escapar a bola, mas vai centrar, executou a boca na meta. Pelo cara de nós, voltou para ninguém. Então, de Lague, atira para Dini, abraçar o Manu. Entregaram no sentido de Newton Santos, está fora de posição. Vai pela ponta direita, correndo toda a vida, Reis. Já se colocou para o bloqueio, a defesa do Brasil. Mas tenta escapulir pelo lado direito, Hernandes. Vai lá, de Lague, vai receber o passe. Recebeu com o bloqueio de Zózimo. Foi trancado o médio brasileiro. A bola se perdeu pela linha de lado. O árbitro mudou o lateral. Falta de Zózimo sobre de Lague, na intermediária do Brasil. Falta que foi batida por Reis no sentido de Delaglas. Prepara o cruzamento do passe. Cruzou para a Nacional. Corta mal, cortou mal. Sobrou para Iaça, tira a garra. Gilmar que está no centro do arco. Um pelotaço de pé canhoto do Iaço. Número 19 da seleção azteca. Estava no meio do mar, mas o árbitro já era. Atendendo o acento do bandeira. Aqui pelo lado das cabinas, o impedimento de Iaço. Centro da grande área do Brasil. Vai Zito levando a bola depois que Gilmar colocou em circulação. Entregando para Djalma. Djalma para Vavá. Vavá para Djalma. Djalma para Zito. Zito domina pela linha direita, sendo avançada por aí, está em frente Iaço, recua para Djalma. Djalma bate curto na bola, faz o lançamento na direita para Pelé. Pelé tem o domínio de bola segurado, vai enfrentar na jogada o número 12, que é a Nájera. Tenta adiantamento de bola, bateu um, bateu dois, entrou na área, bateu três, foi agarrado, tirou, gol! Dorval, mas o passe é dado na frente para Pelé, é marcado por Trapattoni, tenta pinta, para, perde o controle da bola, é lateral para o Santos, bateu em Trapattoni, Pelé mesmo para a reposição, prepara-se Pelé, volta na direção de Mengáudio, aproxima-se Mengáudio da área, parou, dá as costas, foge da área, já vem quase para o meio de campo, dá Zito, Zito avança agora, a sete. Ainda não há profundidade, agora sim, tenta ganhar de um contrário, acaba adiantando demais a bola pela linha de fundo. Incrível a má atuação do Santos Futebol Clube em São Ciro, em Milão. Roberto Pedro, mas também é incrível a má atuação do Agnes nessa bola. Houve uma tremenda obstrução quando o Pepe adiantou, o zagueiro italiano se colocou entre a bola e o adversário, que não é permitido na regra. E ele não dava falta marcando o tiro de gol. Observação de Luiz Mendes, que nos acompanha aqui no estádio San Siro Milão. Cobrado, tiro de gol para a equipe do Milão. Bola defendida por Geraldino, mandando para Coutinho. Dois homens sobre Coutinho. Agora para Maldini, reposição para o Santos com Zito. Zito para Coutinho. Coutinho a Zito. Atenção, na área, para Pelé. bateu a Trapattoni, bateu o zagueiro central, gol! Golaço de Pelé! Um gol fabuloso de Pelé! Bateu a defesa do Milan com total facilidade e atirou para as redes um tento fabuloso! 13 minutos de jogo no segundo tempo. Pelé, numa jogada, marca registrada. Vamos ver se o Santos agora parte para o empate. É dada a nova saída para o Milan, no árbitro já por infração. Na intermediária do Santos, vai ser cobrada por intermédio de Amarildo. Zito destrói. Ainda Zito. Amarildo agora tem condições porque Zito se afasta. Vai tentar o tiro de longe, Amarildo. Prepara-se, Amarildo, atenção, corre, atira para fora. Bola pela linha de fundo, atiro de gol para a equipe do Santos. Esta jogada do Pelé confirma que se trata realmente do maior jogador de bola do mundo. O homem que vinha tendo uma má atuação, não vinha atuando bem, era dominado por Trapattoni. Num ranço de genialidade, invadiu a área, batendo toda a defesa do Milan e atirando sem chance de defesa para a Guedes. O Tair avança, vai para o apoio, está decididamente no ataque, é o para Pelé. Pelé atacado nas costas, consegue o passe na direção de Paulo Henrique, na esquerda. Pelé foi carregado, sem bola, olha para Paulo Henrique, rebote para Pelé. Pelé na área para Lima, cobertura de Vutfa, domina o rebote, Jairzinho acerca-se na área, vai atirar, deu no meio para Pelé, é derrubado violentamente na entrada da grande área, Pelé sendo caçado pela defesa búlgara, nos instantes iniciais de partida em Liverpool. Brasil 0, Bulgária 0. Streck entraram duro sobre o Pelé. Estão entrando duro desde o princípio. O árbitro alemão agora está fazendo sinal. Quem jogar duro irá para fora. Vamos ver quem cobra a infração para a equipe brasileira. Garrincha e Pelé. Corre para a bola, Pelé. Corre, Garrincha. Tira Pelé. Gol! Equipe Canarinho chutou violentamente no canto direito e aos 13 minutos e meio marca em Liverpool, Brasil 1-0 Streck. Eu nunca vi ninguém chutar uma bola com tanta gana. Ele caminhou uns 5 passos e deu um verdadeiro canhão. O arqueiro búlgaro ainda tentou se recuperar, mas já era tarde. Era o primeiro gol do Brasil. Olha o olé português na equipe que queria ser tricampeão do mundo. 44 minutos, vai terminar a partida da humilhação. O Brasil é eliminado da Copa do Mundo, graças aos erros incríveis cometidos pela direção da CBD, pela comissão técnica, que sepultou aquilo que todos os brasileiros acalentaram. Termina o jogo em Liverpool, meus amigos. E eu não contenho a minha indignação. Eu não contenho a minha revolta, brasileiros, contra aquilo que fizeram os homens da CBD. Jogando no lixo, me permitam a expressão. Jogando fora as nossas pretensões, as nossas justas pretensões de chegar a um tricampeonato. E como falei anteriormente, vamos começar agora a retratar a parte final, a reta final da carreira, que ainda tinha o seu gol mil, a Copa 70 e o futebol, o soccer, lá nos Estados Unidos. E quem começa conversando conosco é Cristiano Oliveira. Saudações. Saudações, amigos do Arquivo Guaíba. Poxa, falar sobre Pelé é sempre extraordinário, porque é o grande jogador, o grande atleta do futebol brasileiro, do esporte brasileiro em todos os tempos. Se fala do Pelé do basquete, do Pelé do vôlei, do Pelé disso, Pelé daquilo, claro, porque o futebol é o esporte número um do Brasil e também porque o Pelé é o atleta número um desse país. E para falar dessa era Pelé do final dos anos 60, anos 70, já pegando essa segunda metade da carreira dele, tem coisas muito importantes. É muito legal ver que o Pelé conseguiu manter a sua genialidade. O Pelé não foi gênio até os 25, 26, 28, não. Ele foi gênio além disso. Ele foi gênio em praticamente tudo o que ele fez. O que era até certo ponto incomum para a época, porque se hoje é normal um jogador ir até os 34, 35, 36 anos, naquela época, falamos da virada dos 60 para os 70, não era todo mundo que continuava jogando em alto nível depois dos 30. O cara com 30 anos já era um veterano. E o Pelé com 30 anos é campeão do mundo em 70, jogando um futebol absolutamente fantástico. Mas eu quero pegar, antes de chegar em 70, dois acontecimentos marcantes da carreira do Pelé em 69. Em fevereiro de 69, o Santos de Pelé, ele parou uma guerra. Ele parou a Guerra Civil da Nigéria. O Santos, ele era convidado por ter o Pelé, evidentemente, para fazer diversas excursões mundo afora. E em fevereiro de 69, o Santos foi jogar na Nigéria, e a Nigéria vivia uma guerra civil terrível, uma guerra na República do Biafra, onde essa república queria definir naquele momento a sua separação. Havia tropas separatistas, o governo nigeriano calcula-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram naquela guerra. Para se ter uma ideia, olha os nomes dos caras que eu vou falar agora. Para se ter uma ideia, Jimi Hendrix tentou parar aquela guerra e não conseguiu. John Lennon tentou parar aquela guerra, já naquela vibe do Imagine, naquela coisa toda. John Lennon tentou parar aquela guerra em 69 e não conseguiu. E o Pelé conseguiu. Por 2 dias, é verdade, mas conseguiu. Porque nos 2 dias que o Santos esteve naquele lugar, esteve na Nigéria, para fazer aquele amistoso, para fazer aquela excursão, houve um acordo das tropas separatistas com o governo nigeriano. Um acordo de que enquanto Pelé estivesse naquele local, a guerra não continuaria. É claro que depois que o Santos saiu, a guerra voltou. Mas nos 2 dias que o Santos de Pelé esteve naquele local, fevereiro de 69, não teve guerra. Isso é absolutamente marcante. E depois daquele fevereiro, já mais pro final, mas daquele mesmo ano, em 69, um momento extraordinário, momento marcante do gol 1000 de Pelé. O gol marcado no Maracanã, naquele Santos e Vasco batendo pênalti contra o goleiro Andrada. Depois chega a Copa de 70, em que o Pelé, ele participa e é fundamental, porque o Pelé sempre foi fundamental em todos os times pelos quais ele jogou, mas ele era fundamental no time que ficou conhecido, justamente, merecidamente, como o melhor time de todos os tempos na história do futebol, a seleção do Tri. Aquela seleção com Pelé, com Jairzinho, com Gerson, com Tostão, com Rivelino, aquela seleção extraordinária. E depois, claro, seguiu fazendo história no Santos, e observa que tudo que o Pelé tocava virava ouro. Se ele jogou no Santos, foi o melhor Santos de todos os tempos. Se ele jogou na seleção, foi a maior seleção de todos os tempos. E é impressionante que tudo que o Pelé fazia, onde ele participava, virava ouro. Era incrível. Depois ele foi jogar no Cosmos, depois de 74, foi jogar no futebol dos Estados Unidos, e as pessoas até esquecem, mas o Pelé também foi campeão do que seria equivalente hoje a Major League Soccer, o campeonato estadunidense de futebol. Na época era North American League, Soccer League, algo do tipo, e o Pelé conquistou em 1977, que foi o seu último ano no futebol. Pelé foi extraordinário, Pelé era um fenômeno em tudo que ele fazia. Até gravando música com a Elis Regina, também em 69, no mesmo ano que o Santos parou a guerra, no mesmo ano do gol 1000 de Pelé, essa música que você escuta de fundo, Tabelinha, que o Pelé gravou com a Elis Regina. Embaixador da Unesco, atleta de todos os tempos, Pelé foi tudo. O Pelé é tudo porque ele ainda está entre nós. O Pelé é genial, até dizendo besteira. E é uma pena que aqui no Brasil, onde as pessoas têm ânsia por destruir os seus ídolos, muitos prefiram focar nas besteiras que o Pelé disse ao longo do tempo do que na genialidade que ele apresentou dentro dos gramados. Eu prefiro focar na genialidade que ele apresentou dentro dos gramados. Haverá um outro Pelé em algum momento na história do futebol? Não sei. O que eu sei é que até agora o Pelé, ele está numa condição de absoluto destaque. Ninguém, nem antes, nem depois, chegou perto de Edson Arantes do Nascimento. perdão não tem. E agora então vamos ao gol mil, a Copa 70, a ovação no estádio Azteca ao rei do futebol e claro, o encerramento da carreira de Pelé e ainda uma lembrança aos gaúchos na fala do rei do futebol. Atenção, bola com Clodoaldo, largando na área para Pelé, derrubado, pênalti! Pênalti cometido sobre Pelé quando ele ia marcar! Chegamos ao momento culminante dessa partida! Homem, nota do tempo! 32 minutos! Pelé derrubado, é pênalti! Lazier! Efetivamente a penalidade máxima, Pelé com chances de marcar, foi trancado, me pareceu daqui por Moacir, quando se ele vencesse o adversário ele teria chances de assinalar o milésimo tempo, trancado Pelé, jogo paralisado, penalidade máxima assinalada pelo juiz, é o momento mais emocionante. Todo o público do Maracanã grita Pelé, Pelé, Milton. Os jogadores do Vasco da Gama não se conformam com o que finalizou o árbitro. Estão lá cercando o juiz. Esse segura a bola lá na altura da marca do pênalti. Continua cercado pelos jogadores do Vasco da Gama. Enquanto uma multidão de fotógrafos, cinegrafistas e público se desloca para a proximidade da goleira. Todo mundo quer ver o milésimo gol de Pelé. E o goleiro Andrada do Vasco está abraçado com Pelé conversando. Não sei se está pedindo para ele deixar para outro. Não sei que conversa era aquela do goleiro Andrada. Agarrado, abraçado ao rei Pelé. E é ele mesmo quem vai cobrar, Milton. Pelé marcará ou não marcará? Uma multidão atenta para a bola. Atenção, tudo pronto para a cobrança na penalidade máxima. René ainda conversa com Pelé. Agora vai se afastando ele também da área. Fotógrafos e cinegrafistas e repórteres postados atrás da goleira. Andrada está quieto debaixo dos paus. Pelé com as mãos na cintura, a um passo da risca branca na área. O árbitro está na área pequena. Pelé prepara-se para a cobrança e para marcar seu milésimo gol. Demora-se ainda o árbitro. Havia gente estranha dentro do gramado. Um repórter que se adiantara. Não pode ficar ninguém por ali. É o momento de emoção pura do Maracanã, torcida gaúcha. Pelé vai correr. A Bia tranquilamente atirou. Torcida gaúcha, explode o Maracanã, uma multidão invade o gramado, a partida está paralisada, homem nota do tempo, 35 minutos, torcida gaúcha, é a segunda etapa de Vasco da Gama e Santos, é o segundo gol do Santos, ele é carregado por uma multidão, emoção do Maracanã. Lá está Pelé com a bola mil, com a bola do milésimo gol. Ele é erguido, ele vem sendo trazido aqui para o lado do gramado. Lazier, Milton Yuri. É o Maracanã em coro, grita Pelé, Pelé. Está cumprida a façanha inédita. Os mil golos do rei do futebol do mundo, Pelé, cobrou no canto, o Andrada chegou a tocar na bola, numa ponte sensacional, quase que defendia, mas a bola entrou no cantinho, os jogadores do Santos Futebol Clube, perfilados, um ao lado do outro, no centro do campo, apreciam a ovação que os cronistas, os fotógrafos e uma multidão extraordinária dentro da cancha tributam ao rei Pelé. Ele é carregado com a pelota nas mãos. É sensacional a festa. O público do Maracanã aplaude, aplaude intensamente. Grita Pelé, Pelé. Ô Milton. Pelé continua carregado por aqueles que estão lá dentro do gramado. Ele correu para receber o abraço de seus companheiros. Agora está sendo outra vez erguido, lá no alto. Ele, o autor do milésimo gol. Uma façanha inédita no futebol mundial. É o rei Pelé, torcida gaúcha. Pelé carregado nos ombros do Aguinaldo. Pelé, Pelé. Obrigado, olha. Agora que eu estou mais calmo. Obrigado, carinho. Fala, Pelé. Olha, agora que eu estou mais calmo. Calma. Se eu posso falar, eu quero que vocês me ouçam. Fala, Pelé. Vocês têm que prestar atenção no que eu vou dizer. Agora que todo mundo está voltado às vistas para aqui e todo mundo, a maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, ouça. Vamos proteger os pobres, vamos trazer as crianças necessitadas, vamos pensar em quem precisa, vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças, crianças necessitadas, as casas de caridade. Vamos pensar nisso, não vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos, tem tantas instituições de caridade aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas, não vamos pensar só em festa. Ouça o que eu tô falando, um apelo, pelo amor de Deus. Pelé, muito obrigado. Para sua filha, Pelé. Para sua filha. Obrigado. Essa camisa aqui, eu agradeço todos vocês terem apoiado. Essa camisa aqui, essa bola do jogo de hoje, eu vou oferecer à minha filha, vocês já sabem. Em nome da minha filha, quero oferecer esse milésimo gol a todas as crianças do mundo. Não foi fácil fazer esse gol, você vê a minha situação. Quase todo o Maracanã gritando para mim para ter uma penalidade. Um jogo difícil mesmo. Muito obrigado. Pelé chorando com lágrimas nos olhos, abraçado agora pelo técnico Antoninho. Ele vai trocar a camiseta dentro da cancha. Ele já retira a camisa famosa número 10, que será apresentada, que será entregue à sua filha, Kelly Cristina. E coloca a camisa número 1000. É espetacular a festa do Maracanã. Agora, vestindo a camisa, o Pelé vai fazendo a volta olímpica no estádio do Maracanã, acompanhado de um público imenso, enquanto que a torcida do Maracanã aplaude, acena as suas bandeiras, as bandeiras do Vasco também, são, festejam essa magnífica façanha do rei Pelé. Pelé encosta o pé de passe. Carlos Alberto demora um pouco, soltou agora para Rivelino. Rivelino para Gerson. Aqui pelo miolo. Vai arrancando pela meia. Ergueu para Pelé na área. É encoberto ali para trás. Dominou. Vai marcar a pontua. Recebeu no peito, dominou a magia, a francesa e disparou, fuzilando inapelavelmente a meta de Victor. Aí está, como incendiado em 62, o Brasil estabelecendo a reviravolta no marcador contra a Tchecoslováquia. 15 minutos da etapa final. Pelé, sempre Pelé, camisa 10. Agora, Brasil 2, Tchecoslováquia 1, Luiz Fernando. Gol de rei, um lançamento estupendo de Gerson para Pelé dentro da área. Enganou a roupa de amigas, amaciou no peito, saiu o goleiro. Ele com uma categoria impressionante, com uma classe que só ele tem. Mandou para o fundo da meta de Victor. Brasil 2, Pelé, Tchecoslováquia 1. Vamos ouvir agora o número 10 de Pelé. Vamos ver como reage o público. Reparem a ovação do público mexicano para o maior jogador de futebol de todos os tempos. O Brasil responde, bola com o Rivelino, consultamos o relógio. 17 minutos de luta na etapa inicial. 0 para o Brasil, 0 para a Itália. Sensacional, decisão da Copa do Mundo. Everaldo para Tussão, Tussão, Amado, Vegasera, Italiano vai tentando bater a Rossato. Rossato ele em cima de Tussão, Tussão batendo contra a linha de fundo, cruzou, corpo de cabeça, tira, mandando a bola pela linha de lado, Belmonte. Boa jogada individual de Tussão, tentando cruzamento, mas a defesa da Itália é alta e conseguiu tirar a bola da grande área. Rede brasileira dos esportes, atirou pro sombra, Rivelino, Rivelino atirou pra boca, no boa, Pelé, cabeçou, gol! Cabeça para baixo, abrir o marcador no estádio Azteca. Agora, 18 minutos da primeira etapa. Brasil 1, Itália 0, Belmonte. foi perfeita. Bertini não estava perto, deixou o Pelé, ele pulou, cumprimentou de cabeça, fazendo 1-0 sensacional para o Brasil. Pelé recuou para Clodoaldo, Clodoaldo Pelé, Pelé está retardado, mandando para Gerson, a troca de passes ali é sempre perigosa. Clodoaldo bate um, bate dois, bate três, uma notável jogada de Clodoaldo, bate quatro jogadores italianos, prendendo a bola Clodoaldo, abrindo a Rivelino, Rivelino tentando o lançamento na frente, lançou uma bola para Jair, Jair está pela ponta esquerda, dominou, quer bater a Paquete, bateu, adiantou para Pelé, na linha da grande área, olhou para Carlos Alberto, rolou, pode bombardear, atenção, atirou, gol! Futebol, Pelé rolou para Carlos Alberto, entrou na corrida e bombardeou, sem chance de defesa para Albertossi. Brasil, Brasil, tricampeão mundial de futebol, agora não há mais nada, agora ninguém mais nos tira, Gilles Rimet. Carlos Alberto, a 41 minutos e meio, Brasil 4, Itália 1, é a goleada no estádio Azteca. No Brasil, os jogadores, alguns já sem chuteiras, preparando-se agora para formados escutarem, quero crer outra vez, o hino nacional brasileiro, receberem a Gilles Rimet, o momento mais bonito desta Copa do Mundo, um momento inesquecível para nós brasileiros. Sinto a maior emoção da minha vida profissional ao transmitir esta final de Copa do Mundo. Quando o Brasil vence a equipe da Itália na final por 4-1 e sagra-se tricampeão mundial de futebol. E atenção, vamos ter agora os jogadores da Itália também no terreno. Vem à frente Carlos Alberto, sobre a linha que marca o meio de campo, atrás dele Brito, mais atrás Pelé, vão se postar os jogadores brasileiros, vamos ter a entrega da Gilles Rimet. Carlos Alberto junto à linha lateral do gramado, vem os jogadores agora, até onde está o presidente da FIFA, o presidente da República, chora Carlos Alberto, leva a mão aos olhos, Carlos Alberto vai para a tribuna de honra do estádio Azteca. Eu gostaria que o Luiz Fernando me auxiliasse na descrição desta cena, porque os jogadores vão para a tribuna de honra e eu fico com dificuldade de visualizá-los daqui. É o Brasil, tricampeão mundial de futebol, que recebe neste instante a Gilles Rimet. Os jogadores italianos também no campo, eles que são os vice-campeões mundiais de futebol. Os reservas do Brasil que estiveram no banco acompanham também os titulares neste momento emocionante, neste momento inesquecível, quando o Brasil recebe a Gilles Rimet de forma definitiva. Eu imagino, eu olho para o estádio Azteca, mas penso no Brasil. Eu imagino o carnaval que não está no Brasil. E agora? O público assiste a tudo. É a festa que encerra o nono campeonato mundial de futebol. Tão bem realizado, tão bem disputado. O México está de parabéns. E nós, brasileiros, sentimos dupla satisfação por levarmos a Gilles Rimet exatamente num campeonato tão bem organizado, tão duramente disputado. Carlos Alberto com a Gilles Rimet. Erga! Olha para o público e chora! Os jogadores começaram a tirar a camisa, o público gritar, fica, fica, fica. Ninguém aguenta, viu? Sinceramente, viu? Com toda a sinceridade, eu digo, ninguém aguentaria. Muito obrigado aos amigos do Rio Grande do Sul, o meu abraço. E a satisfação é imensa em poder estar aqui hoje despedindo nessa situação e brindando o público com um gol, que é alguma coisa, não é? Muito bem, este foi o nosso Arquivo Guaíba deste final de semana, que tentou colocar alguns momentos que foram milhares de Edson Arantes do Nascimento, não só na Rádio Guaíba, mas na história do futebol mundial. Não à toa, o atleta do século XX, o rei do futebol. Quero agradecer demais as presenças na produção de Pedro Alt, os trabalhos técnicos de Jorge Brum, e, é claro, cada um de vocês que prestigiou hoje esta homenagem a Pelé aqui no microfone da Rádio Guaíba. A todos, um grande final de semana e até a próxima. Arquivo Guaíba, a história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação, Luiz Magno.